mesmo. Olha só, começando o Rebu hoje, dia 8 de maio de 2015, Dia Nacional do Artista Plástico. Parabéns a você que faz obras de arte com garrafa PET. É isso? Tu artista plástico. Não é isso? De plástico, ah, bom. Bom, deve ser próximo. Muito bom. Aqui não deu tempo de pesquisar, então deve ser isso. Artista plástico. Aqui no Gonzaga tem vários. São meio fedidinhos, mas fazem óculos com garrafa PET, com latinha, com folha. Eu não sei se tu chegou a ver, eu não tô lembrando agora em que país da Europa. Tem uma exposição, inclusive casas feitas com garrafa PET, casas de artistas, né? Não dá ideia, olha aí, minha casa, minha vida vai ser toda de garrafinha agora. Tudo de garrafinha. De 500ml. Vai ter cheio, é. Impressionante. Aliás, Flávio Santana, você que é uma pessoa meio ríspida, veja se você acha que eu fui grosso hoje. Eu estava no farol. Você é sempre grosso. Não, eu sou uma. Eu tô a circunferência. A circunferência. É verdade, né? Nesse sentido, sim. Eu estava no semáforo, no farol, nunca sei falar o nome. Veio um rapazinho e fez. Sabe aquele negócio com bolinha? Limãozinho, joga o limãozinho pra cima. Com uma laranja. Uma laranja. E errou. Aí, não, ele fez com uma laranja, aí ele bateu no vidro e falou: tio, dá um trocado, eu tô com fome. Tá com fome? Come a laranja. Não, porque se ele tá aí, tem uma laranja. Resolve o problema. Foi melhor que nada. Com uma qualquer um faz. Não tem um talento. Ele já devia ter comido as outras duas. Acabou o problema. Eu acho que eu fui grosso. Vou perguntar pro Flávio Santana a opinião dele, não, mas não foi, bem. Não foi. Fiz amigos, isso que importa. Não foi. Qual é a outra efeméride? Não, tem muita coisa. Hoje o programa hoje tá cheio. Tá aliás, pinta. Eu não recomendo que deem dinheiro pra ninguém que tá no farol. Porque você tá estimulando que ele continue no farol. Se você tá na escola. Se você ficar com vergonha de dizer não, finge que tá falando no celular. É. Verdade. Eu falo não mesmo. Por isso que falam que eu sou grosso. Não, tem que falar não. Não, acabou. Pronto, vai procurar teu caminho. Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Como todo mundo faz. Até porque, brincadeiras à parte, o buraco é bem mais embaixo. Você tá dando um real pra uma criança inocente, ele tá mantendo toda uma estrutura, muitas vezes criminosa, ou no mínimo, de um pai vagabundo. Tinha uma famosa, não sei se vocês lembram disso ou sabem disso, que ficava na balsa, uma senhora gorda, assim, que nem o Euclides. Opa! Que ela ficava, gordona, você quer dizer. Que ela ficava com uma pochete gordona. Ela ficava com uma pochete. Já deu pra entender. E as duas, e Joãozinho e Maria, as crianças, ficavam na fila da balsa pedindo dinheiro pra. Levando pra ela, né? Aí a minha tia sempre ficava com pena, dava um dinheirinho. Até que um dia eu falava pra ele, não dá dinheiro, mas eu tô com pena. Tá. Até que um dia o moleque apareceu com o cabelo pintado, uma mecha pintada. Eu falei, pra onde tá indo o teu dinheiro, tia? Não. Olha aí, pra onde tá indo o teu dinheiro? Acabou. Pra pintar o cabelinho de mecha, ficar estilosinho, pode. Arrubou. Tem dinheiro. A vá, né, cara? Uma vez eu pedi com uma camiseta de uma marca que tem até uma loja super famosa aqui no shopping. Que um boné custa R$350. O cara tava de boné pedindo. Deve ter ganho de alguém. Eu sou tolerância zero. E às vezes quando eu não venho pra pedir, eles vendem chicletinho, né? Que é o esquema deles, E isso deve dar uma grana, porque outro dia eu tava no trânsito, eu vi uma BMW com adesivo colado. Sou chicleteiro. Falei, caraca, vou investir nisso daí, viu? E você que tá aí, eu não entendi a piada. Entendeu bem. Ótimo, você tem uma vida inteira pra não entender. Fique feliz que você não tem entendido essa piada. Você curte uma outra pegada. Você é ouvinte da Rádio City mesmo, de verdade. Mas daí tá uma grana esse negócio de vender chicletinho. Não sei. Cara, tem aquela mocinha aqui, não é uma mocinha, uma senhora, que é muito característica aqui do Gonzaga, que ela vem de Ralph Vencido. Eu vi essa semana, eu lembrei de você. Ela tá em todos os lugares. Ela vem andando com uma dificuldade. Boa tarde, moça. Você poderia comprar um house? Aí você fala, não, acabou sua vida aqui. Ela roga todas as pragas do apocalipse com um olhar pra você. E é que nem canguru, né? É porque ela cresce. Cresce? Não, ela vem embaixadinho, levanta e vira um Transformers do Lúcifer. Vocês não estão entendendo o que acontece com aquilo. Impressionante. É incrível. E até por aqui sem como anda, né? Anda muito. Há muitos e muitos anos atrás, eu era criança ainda, tinha uma senhorinha, talvez o R lembre disso daí. Uma senhorinha que ficava na frente da loja americana. É a mesma que ele tocou. Com a cadeira. Ela já deve ter morrido, porque eu era criança naquela época. Ela já era bem velha. Ah, o por osmose transportou a alma para outro. Esse que ela tá falando não morre. A lenda que se conta é que ela tinha umas 20 casas alugadas e ficava pedindo esmola na porta da loja americana, numa cadeira de rodas. Nossa. E tinha uma outra senhora que carregava ela. Não, eu lembro quando eu era garotinho, pra mim essa senhorinha que vende o house, ela é mulher de um outro velhinho que vendia lenço de papel no farol, que custava R$30 a caixa. Quando eu vim aqui, era um velhinho muito bravo. Deixa eu falar pra você, ele tinha, se não me engano, paralisia cerebral, alguma coisa assim. Ele teve sequelas de paralisia. Então, desde que eu era criança. Eu passava, com meu pai e com a minha mãe de carro. Eu era criança e eu falava, mãe, por que ele faz isso? Aí ela explica, não, ele tá pedindo dinheiro e tal. Ele era jovem. Caramba! E ficou, já deve ter sumido. Alguma coisa aconteceu. Ah, e ele queria vender uma caixa de lencinho, a gente, quanto? Sim. R$15. Era caro pra caramba! Bordava ouro. Eu vou até ali na farmácia, eu pago R$2, meu pé. Vende a 5 que eu compro, eu ajudo. Bravo. Ele xingava. Xingava, cuspia no carro. Você vê os pontos turísticos da cidade de Santos que a gente comenta aqui na Rebola. É pra quem tá no ponto de referência. Nós estamos ampliando agora esse leque. Verdade, né? Vai ter muita piada, porque é tanto mendigo pra gente identificar, pra individualizar, vai ficar difícil. Mas olha só, Flávio Santana, quando eu vejo notícias que envolvem esporte, eu lembro de você. E eu queria mandar meus parabéns ao fisiculturista Romário dos Santos. Ele injetou várias substâncias em seu corpo para ficar igual o Hulk. Eu fiquei com pena do cara, quase amputar o braço. Porque ele transformou o bíceps dele, ficou com 70 centímetros. Ele colocou óleo, ele colocou um monte de coisa, que ele queria ficar igual o Hulk. Quer ficar igual o Hulk? Passa tinta guache no corpo. Guache verde. E lava depois. Catou. O pior é que ele não ficou com a aparência de um cara que é forte. Ele ficou com a aparência de um cara. Todo deformado. Sério? Todo deformado. É por isso que o Mazio marcou. Ele deu entrevistas para uma televisão gringa, onde ele falou que realmente as crianças chegavam perto dele assustada, falando, meu Deus, que eu quero ir lá no monstro e tudo mais. Assustado, porque realmente ele ficou. Se você jogar no Google aí, você vai ver. Nobre ouvinte, é uma bola pra cima. Um negócio assustador. Ideias, já deve ter visto. Ideias impressionantes. Às vezes existem ideias boas e fortes, mas às vezes as pessoas acabam com ideias geniais. Escuta isso aqui. Achou uma boa? Vamos lá. China quer acabar com strippers em funerais. Como vou explicar, gente. Não é invenção minha, não. Na Folha, no Estadão, não é invenção do gordo, não. Autoridades chinesas querem pôr fim ao hábito de contratar strippers para animar funerais. O ministro da Cultura da China divulgou um comunicado condenando a prática, que chamou de pouco civilizada. Eu acho genial, tá bom, ministro? Olha só. Comum nas zonas rurais, a iniciativa consiste em convidar dançarinas eróticas para atrair mais participantes para os enterros. Segundo a imprensa chinesa, as autoridades estão determinadas em acabar com o hábito. Chateado, uma ideia incrível! Como o chinês copia? De onde será que eles copiaram isso, né? Pra gente pelo menos se ligar de onde eles copiaram, né? Realmente é uma ideia. Olha que ideia incrível! Genial, é capaz até do morto levantar. Olha só, não toma agora, cara, tá valendo a pena. É uma coisa engraçada, né? A gente acha que é só no Brasil que tem essas bizarrices aí também. Não, porque geralmente as nossas bizarrices são feitas por vereadores. Aqui no pessoal do povo aqui mesmo. No Brasil. Tem as. Como é? Aquelas. Aí é uma tradição religiosa. Que são contratadas para chorar. As carpideiras. Olha que coisa. No Brasil é mais velha, gorda, sofrida, que chora. Vamos lá chorar, mulher, tira a roupa. A ideia brasileira veio da Itália. Os italianos é que faziam isso. As carpideiras são oficialmente. Tinha que ter carpideira oficial no enterro. Né? Sim. Agora, mas me ajuda a tentar entender o raciocínio disso, R. Flávio. A pessoa está morta, aí tem duas gostosas dançando em cima do caixão, está passando na rua, de frente para a beneficência, e fala, opa, uma gostosa no enterro. Vamos lá ver qual é que é. A ideia deles era acrescentar, ter gente no enterro, né? Que eles consideram. Sim. Que isso era um, vamos dizer assim... O cara era querido. Isso, que era querido. É uma apresentação no outro lado lá, que eu não sei onde é que deve ser. Um inferno, provavelmente. Né? Mas daí quando eu li isso, eu fiquei pensando aqui no cenário de Santos. Se a moda pegar pra cá, a Amador Bueno só vai ter lugar pra funeral. Vai ser um atrás do outro. Por isso você tá facilitando o hotel, né? Já. Ah, mas daí reinventa a coisa, entendeu? Não é mais... São pessoas que morreram aqui. Bota lá. Chateado. Bota a placa lá, né? É psicodélico. Faça aqui o seu funeral. Ritinha do Cavaco e por aí. Ritinha do Cavaco. Vida é o Chan. Estraga o funeral. É na boca da garrafa, cara. Eu morri, mas eu tenho dignidade ainda. Deixa eu ir embora em paz. Que é isso? Eu já disse e repito. Eu não tenho medo do mundo acabar. Meu medo é do mundo continuar. Do jeito que tá indo a coisa, eu não sei pra onde vamos, aí, refaz. Porque daí você vira o jornal, você lê isso aqui, ó. Câmara paga R$1.495 para almoço de deputado federal. A pergunta não é ele comeu. É quem ele comeu com esse valor? R$1.495 no almoço, Flávio Santana. Lagosta. Os caras são. Mas nem eu. Olha eles, que eu eles como. Criam, né? Eles criam. Que quilo é esse? Eles conseguem. R$1.500 no almoço com nota. Bonitinho. Isso tá em vários. Tá no Quibilou. Tá mostrado. Várias mídias. Vamos mostrar que a gente tá vivendo no Brasil. Você não vai no restaurante. Você cansa de ir em restaurante.

Você viram alguma juiz, coisa? Juiz já é pro concurso. Já é pro concurso. Não, não, não. Não é, do Supremo. Não, do Supremo, do Supremo. Ministros, ministros. Ministros do Supremo, isso. Estão mudando a lei, porque a lei é de escolha da presidente da República. Isso. Ela que faz a indicação, olha, uma cara, lista. Eu fiquei surpreso, assim, e feliz, porque se usa, é um progresso. É mesmo. É um progresso. Tem um fundo político aí, quer dizer, que foi o Eduardo Cunha que levou isso pra frente, levantou, ainda não tá finalizado esse processo, já tá em andamento. Vai depender da como é que chama? Da referendar lá, presidente. Mas a ideia é exatamente isso, é para evitar que ela venha indicar os próximos 5. Na realidade, não é concurso, não é nada disso. O que ele fez? Ele prorrogou a idade máxima para aposentadoria. Não é mais de 70 anos. A PEC da Bengala. Emenda constitucional. Eles agora podem ficar até os 75. Então, 5 ministros que iriam sair, teoricamente, nesses iriam sair. Anos? Porque era compulsório aos 70 anos. Quer dizer, bateu 70, cai fora. Para todos os que eu li, é expulsório. Assim, dois últimos, mas eu acho que o que eu li foi a respeito da escolha do ministro. É outra coisa. Ele está correndo. Da escolha. Eu acho que concurso. Ele quer mudar as duas coisas. Eu acho que concurso é. Para o Supremo. Para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ, para os tribunais superiores, eu acho que não seria. Não é o caso. Caso. Eu acho que tem que ser como funciona nos Estados Unidos para todos os juízes. Lá não é concurso, não. É eleição. Nas cidades, no condado, porque a divisão de municípios lá é diferente. Então ele concorrem advogados. Promotores. Eles têm mais ou menos um tipo distrital, inclusive para juiz. Então, xerife, a cidade vai lá e vota naquelas pessoas. A pessoa se candidata, né? A juiz se candidata e aí ele é eleito ou não pela própria comunidade. E aí, num nível superior, num tribunal superior, aí já é uma outra forma, mas aí precisa de aprovação. Se não me engano, nos Estados Unidos precisa de aprovação também do Congresso. Mas. Para ministro, eu acho que eleição seria o mais. O melhor caminho. Talvez sim. Eleição. Para ele ser eleito. Mas quem ia votar? Os próprios juízes dos tribunais superiores. Não, mas aí eu não sei. É que você, advogado, está falando juízes, com propriedade. Eu acho que aí ia ter um corporativismo muito grande. Um corporativismo um jogo de compadre. Mas não ia dar certo. Aí vai ter um monte de candidato. Eu acho que teria que ser. Mandato, não é a vida inteira. Eu acho que assim, o cara tem que provar que ele sabe. Então é concurso público. Então, daí desse modo, prova. Por essa linha de conduta que você está falando, o Toffoli jamais teria entrado. Então. Seria um entendeu? Carinho. Tem que entrar alguém que manja muito. Sabe, é um cargo. É prova. Pergunto, como se fosse corrigir? Uma prova do OAB. Quem vai corrigir essa prova? Entendi. É complicado. Né? Acima, não tem ninguém acima do que mas de qualquer forma, estão mudando, estão querendo mudar, já é alguma coisa. Já é importante. E foi uma derrota para o governo, de qualquer forma, essa situação. Foi. Aliás, a Folha trouxe hoje um artigo, inclusive, que comentaram. Os repórteres começaram a perguntar para ela, questionar para a presidente Dilma. Ela falou: desculpa, eu não estou ouvindo. E teve que entrar. Saiu fora porque ela não quis repercutir essa situação. Porque ela, a lei do silêncio é o melhor caminho. Ela acabou, com a demora que ela teve para indicar esse que vai ser sabatinado. Sim. Agora, eu esqueço o nome dele. Ele foi. Tem um desembargador, Paraná. Tem um nome. Era numa peça de. Ai, cara, me lembro. Pula o nome. Pula o nome. Aquela peça grande que tinha na imprensa antigamente para fazer. Calandra. Um desembargador Calandra, que elogiou muito esse ministro, esse futuro ministro, que vai ser sabatinado. Que já sempre declarou que era do PT, defendia o PT. Então tá todo mundo contra ele. Ela demorou tanto para indicar que na hora que ela indicou, todo mundo ficou percebendo o que ela ia fazer. Se ela tivesse indicado lá atrás rapidamente, não daria tempo do pessoal se organizar contra ele, entendeu? Entendi. Ela demorou tanto que não somente se organizaram contra esse, a oposição. Luiz Edson Fachin. Como mudaram, que é professor emérito e tal, como querem mudar as regras para os próximos. Então são 5 cargos de ministro. Que ela indicaria ao Congresso. Quer dizer, o Congresso, o Senado, por exemplo, que faz a sabatina, poderia rejeitar. Mas ela continuaria indicando outros, entendeu? Já tem uma nota técnica do Senado, isso eu vi na imprensa, já tem uma nota técnica do Senado contra essa indicação, porque, segundo essa nota, ele teria, quando procurador. Foi procurador ou federal ou estadual, não me recordo, ele teria exercido uma atividade incompatível, porque assim, o advogado que está exercendo a função de procurador, ele tem impedimento Às vezes total e às vezes parcial, dependendo da função. Inclusive suspende a OAB. Ele tem, a OAB fica suspensa, ele entra como procurador, mas a OAB dele fica. Ele tem que entregar a OAB o cartão ele tem que entregar na instituição, e quando ele aposentar ou quando ele sair, ele recebe de volta. Ah, entendi. Então é incompatível com a advocacia, ele não pode advogar particularmente. E parece que existe essa situação já está sendo anunciada, analisada pelo Senado. Essas referências positivas que eu ouvi desse desembargador Calandra, que é de São Paulo, do Superior do Tribunal de Justiça de São Paulo, é que ele tem certeza que ele será um juiz absolutamente idôneo e isento e imparcial. Porque ele diz assim, eu mesmo e outros colegas, quando não estávamos na função de magistrado, também tinham as opiniões, defendiam as opiniões. Uma vez que você assume um tribunal, ou um juiz, mesmo com um juiz singular, vai para um tribunal, muda tudo, a gente passa a pensar uniformemente daquela forma. Eu já desconfio um pouco disso, por exemplo, esse Teori Zavascki foi uma decepção. Sim. Ao soltar esses vagabundos aí, esses ladrões, magnatas. Decepção pra gente, povo, mas excelente pra aqueles que foram libertados lá, né? Com tornozeleira e tudo. Sim, sim. Porque ele usou o argumento, quer dizer, que se usa muito na justiça, que a nossa justiça é feita para defender os inocentes. Sim. Acontece que esses 5, 6 malandros, eles não são inocentes, eles são comprovadamente ladrões e estavam negociando uma delação premiada. Isso significa que eles não somente iam confessar, como iam confessar tudo em troca de reduzir a sentença. Sim. Aí, porque eles são inocentes, não pode ficar tanto. Como? São inocentes porque eles são mais do que culpados, só falta definir a pena. Sim. Fazer o processo. Então eu acho que ele decepcionou profundamente usar esse argumento aí. Os fundamentos da prisão temporária. O fundamento é o seguinte. Desculpa te cortar, você passa no próximo, que a gente está um pouco atrasado, já são 5h20. A gente tem que ir para o nosso primeiro break. Na volta eu te dou a palavra. Aliás, Flávio Santana, como é que a gente foi das chinesas strippers para o judiciário brasileiro? Que luta foi isso? Que avenida estranha foi essa que a gente pegou, né? Tava no assunto passando pelo Amador Bueno ainda. Que loucura isso, né? O que fica aqui é meu pedido, independente de qual for magistrado. O importante é não entrar os árbitros dos jogos do Corinthians. Eu acho que esses são importantes, porque esses já são parciais demais. Não sei, Flávio Santana. Olha, vai ter sorteio de ingresso hoje aqui. Vamos sortear? Pro show da Turma da Mônica, que acontece isso. No Coliseu, é isso? Isso. Só que assim, como é uma coisa legal, tem que vir aqui pessoalmente retirar com a gente aqui no estúdio. Exatamente. A primeira pessoa que chegar vai levar um par de ingressos. Pro show. Esse é o nome. Turma da Mônica, não vai fazer Borel, não vai fazer coisa errada no Coliseu. É, o show da Turma da Mônica. Que acontece no Teatro Coliseu. Exatamente. Neste sábado e domingo, é isso? Dia 10, 3 horas da tarde. Pra levar a molecadinha pra passear, tá bom? É, duas molecadinhas, o que tem aqui, não é pra levar a família. Dia 10 é dia das mães. Não, tem um par então pra você passar aqui. De preferência uma mãe, seria legal se fosse uma mãe a vir aqui. Dia das mães, né? Tá aí, no domingão, então passa por aqui. Fernão, dia 16 aqui no Gonzaga, a gente tá te esperando aqui. Tá ótimo. Flávio Santana, olha só. As piores músicas de todos os tempos que a gente tem passado aqui no Rebu, já teve Luca, Vini, Twister, Araqueto. E hoje eu vou me superar aqui, que eu separei a pior música de todos os tempos da última semana, porque daqui a pouco vem coisa pior sempre, né? Eu estou falando de uma banda rock sertanejo gospel universitário. Toca aí, é a pior música do mundo. É a sua faixa. Estamos de volta com o Rebu. Geronto chegou lá na casa do Tião. Falou, pronto, Tião, tô pronto pra ir pescar. Uai, o que você tá levando nessa bolsa pendurada? É uma pinga. Falou, mas, Geronto, nós não combinamos que a gente não ia mais beber cachaça, rapaz. Pra que isso? Ainda vai levar pra beira do corvo? Pô, sabe o que é? Eu tinha pensando o seguinte, Tião. Vai que nós tá lá e uma cobra morde nós. E nós passa um pouquinho de pinga onde ela mordeu, toma um golinho pra cortar o veneno. Falou, ai, beleza. Ué, e essa outra bolsa, você tá levando o quê? Cobra. Vai que chega lá, não tem? De volta! Adoro essas piadas, velho. Doutora Travis Andrade. É, forte ser precavido é o que há, né? Lógico, da prudência. Eles estão fazendo aquilo que a gente reclama de todo mundo: planejamento. Planejamento. Exatamente. Forte, eu vou reproduzir aqui uma fala, mas não esqueça que não é pra xingar no horário. Então, o horário é família. Não tem problema. O nosso ouvinte, o Thiago do Imbarelli, mandou aqui: ô, gordo, ele chama você de Henry, igual o jogador da França, tá? Tá bom. O Henry Fortes tá parecendo o Erasmo Carlos com essa camisa e esse cabelo. Tá certo, ó, tá um meu verdadeiro amigo, tremendão. Verdade? Meu amigo Thiago. E deixa eu só. Não, ele parece o vocalista da banda Nazaré. Nazaré. Procurem no Google, ainda. Joga aí, Nazaré. Qual que devo pra ficar igual o Davi Luiz, pra ter que pintar de preto. Eu sei que Flávio Santana precisa falar da Multidoctor, é isso? Né? Mas antes de você falar, deixa eu já me desculpar. Deu problema aqui a música Malta, tá? Eu fui um pouco ofendido aqui. Teve gente, eu não sabia que tinham tantos fãs. Me perdoe. Teve até o Rafael aqui que ele mandou. Engraçado, vocês criticam a banda Malta e colocaram essa música de boiola em seguida. Não sei qual foi a música de boiola que tocou em seguida. Mandaram eu colocar, eu obedeci. Foi um boiola de Nova York. Isso que é importante deixar frisado aqui. Pior que não foi. Então, uma desandada, esquece o que eu falei aqui. Gordo, valeu, hoje é o teu último programa. Risco de vida. Olha, não fiquem chateados de verdade. Eu só não sabia que Malta tinha tantos fãs. Né? Não dois, sabia. Os dois ligaram? Foram dois. Duas reclamações tá aqui. Vendo? Impressionante. Superstar, é impressionante. É uma banda incrível. Flávio Santana, antes de você fazer um multidoc, só o pensamento do dia, se não esqueço. Pensamento do dia. Nossa senhora, que rápido, né? Olha só, ouvinte, presta atenção que essa é muito boa. Sexo é como um jogo de cartas. Se você não tiver um bom parceiro, é bom você ter uma boa mão. Muito bom. Multidoctors agora nesse clima família. Multidoctors, olha só que legal. A clínica odontológica Multidoctors traz pra você o que tem de mais moderno na odontologia. Implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com uma grande equipe qualificadíssima e condições especiais para você. Aproveite, agende a sua consulta sem compromisso. Afinal de contas, o seu sorriso é a coisa mais importante do mundo. O telefone é o 3466-4110. Anota e liga agora. 3466-4110. A Multidoctors fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 432, em São Vicente. Multidoctors, odontologia, sua saúde bucal em primeiro lugar. Recado dado, Flávio Santana, olha só. Eu dessa voz. Qual? O dele? Eu apresentei o meu testemunho, lembra? Foi impressionante. Foi horrível. Então não sai daí, Cris Fatala, vem! Todo mundo gritando pelo. Pessoal fazendo panelaço. Eu falei pra mim, não, é pro doutor André. Tá fazendo testemunho. Ufa, ainda bem, deixa assim, deixa ele fazer mais. Deixa ele fazer mais. Reforça, o crime ele não para. Isso que é importante, cada vez. O crime. Ah, sim. O crime ele não para. O que você entendeu que eu falei? Não, eu tinha entendido isso, mas eu achei que. Será que é possível que temos crime? Não temos. Olha só, Rifados. Marginais atearam fogo em cadeira de guarda-vidas em Praia Grande. A reportagem achou isso um absurdo, colocou lá. Meu, que absurdo. Eu não achei, faz todo sentido. Porque marginal tira a vida. Eles vão ter raiva de quem salva. Então tem que tacar fogo. Tacaram fogo. E ao contrário de Santos, desculpa, tá, não é nada pessoal, mas as câmeras já foram vistas e já foram identificados os autores. Nossa, igual aqui. Igualzinho. Nossa, três minutos. Isso, a reportagem. Não, mas lá na Praia Grande a gente sabe que tem muita gente trabalhando no monitoramento. Funciona. Sete minutos eles estão pegando quem roubou. Exatamente. Não. Pega mesmo. Aqui eu não lembro, me ajuda a lembrar, minha memória. Eu tenho corpo de elefante, mas a memória não é. O Lobão nos avisou ontem, acho que são seis pessoas que cuidam do monitoramento da baixada inteira aqui. E quatro, geralmente quatro dá uma cochilada, né? Quatro ficam dormindo e uma. É aquele negócio, se der um casal de. Não, se der duas tartarugas, uma engravida. Foge e a outra fica grávida. Que nem um montão. Agora um detalhe, a barquinha de Santos, vocês ficaram sabendo de hoje. Não, a barquinha azul, aquela azulzinha que faz a travessia Santos Guarujá aqui na ponta da praia. Pois é, assaltaram lá e foi. Também, né? Teve pânico lá. Caramba. Que assaltaram a bilheteria. E disse que os usuários entraram em pânico. Lógico. Eu não fiquei sabendo. Mais uma do Guarujá, né? Os caras estão assaltando. Mais uma pro Guarujá. Tudo, é impressionante. Não, o Guarujá tá tão valorizado que se colocar a venda no peixe urbano, não vende. Não vende. Olha, festa, cidade brasileira. Só pra lembrar que aquele. Um amigo que ligou ontem aqui dizendo que a gente não pode culpar a polícia e tal. E a gente nunca culpa a polícia, a gente sempre pelo contrário, enaltece. Mais recursos pra ela. E só pra reforçar o que ele falou, realmente é um conjunto de coisas que precisam ser feitas. Não adianta colocar a polícia lá pra tomar conta se não tiver lei pra manter os caras presos entendeu? Isso. Quer dizer, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas urgente pra que isso resolva. Os casos de assalto, assim, até que se for apanhado, o cara fica. O problema é que é menor, né? Talvez esteja aí umas explicações para a de Santos não funcionar. Como os caras são todos menores, eles ficam apurando o que foi. Quem sabe quando eles apuraram, os caras já são maiores. Aí já dá para prender. Talvez explique a demora, né? Da câmera aqui de Santos. Mas acho que em breve não vai ter mais o que eles roubarem mesmo. Porque já fizeram tudo que é possível. Já roubaram até motor de lanche que pegou fogo. Impressionante. Vamos pro 20. Vamos lá. Alô, boa noite. Quem fala? Boa noite, Flavinha. Carol, tudo bem? Oi, Carol, tudo bom? Diga lá. Tudo jóia. Eu queria complementar o que você colocou, até estava pensando nisso do que o ouvinte falou da gente criticar a policial. Eu acho que a questão é, a gente não, acho que em nenhum momento a gente faz crítica a quem está na ponta do iceberg. Na realidade, eles são tão vítimas quanto nós. Só que eu fiquei pensando numa coisa que você colocou no outro dia em relação ao orquidário, que como que a população poderia se manifestar e agir contra as pessoas que estavam lá, a população de rua e tudo mais. Eu sempre passo por lá mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite, quando eu tô voltando pra minha casa. E no dia que você falou, tava daquele mesmo jeito, tinha o varal, tava cheio de população de rua, cheio de usuário de droga e tudo mais. No dia seguinte que eu passei, perto da voltinha que faz ali do orquidário, tinha 3 viaturas entre motos e carros, não tinha mais quase nenhum usuário ali e ainda se mantinha o varal. No dia seguinte, continuava o policiamento, já não tinha o varal e não tinha mais nada ali, nem de usuário, nem de população de rua, nem nada. Ficou esse policiamento mais ou menos uns 3 dias. E que estava tudo em ordem, você podia ficar ali na horário de pico, você não tinha mais um receio de ser assaltado ou não, e estava tudo limpo. Passou esse período que você parou de falar sobre isso, ontem eu passei de novo, estavam os usuários, estava a população de rua e estava começando a voltar o varal de novo. Então, assim, o quanto a gente tem que ficar o tempo inteiro, parece que cobrando as coisas acontecerem, pra gente não ser assaltado. Agora aconteceu do Guarujá, os caras assaltam, saem de barco, ninguém nunca vê, ninguém nunca escutou, ninguém nunca viu. Aí acontece roubos de pneus, você tem as filmagens, não interessa as filmagens, eles monitoram, mas também não interessa a filmagem que você tem. Então acho que a gente acaba ficando à mercê e fica muito refém dessa situação. Então a gente não sabe se a gente volta, a gente não sabe se a gente chega onde a gente tem que ir. Então era só mais um desabafo mesmo. Eu acho que a gente tem que estar aqui realmente para indicar essas situações, para mostrar onde estão acontecendo os fatos e para tentar fazer com que o poder público se mexa, porque do jeito que está, está muito complicado. É isso. Valeu, Carol. Um beijo. Obrigado para você pela participação. O R, uma vez, aí algumas pessoas falam, que eu sou mal-humorado, que às vezes a tolerância é zero, né? Não, grosso e tudo não, mais. Não. Mas, por exemplo, um dia... Não, Euclides, né? Um dia lá, onde eu moro, na ponta da praia, tinha, do nada, nunca teve ali nenhum, nada parecido. Apareceu um cara dormindo num dia. Ali na Bancários, no meio da avenida, tem as árvores e tal, o cara se ajeitou ali e ficou. Um dia, dois dias. No terceiro dia eu falei, esse cara tá morando aqui. E tinha comidinha, que eu acho que os vizinhos iam dar comidinha. A pessoa fica com... Aí o grosso aqui, ao invés de dar comidinha, eu cheguei lá e dei uma pavora no cara. Falei, meu irmão, tu vai levantar, tu vai procurar ajuda da prefeitura. E eu não te quero ver aqui amanhã. Porque se você estiver aqui, eu vou chamar a polícia e a coisa vai ficar feia pro teu lado. O cara sumiu, cara. Não, sumiu. Não, agora, se todo mundo ficar passando a mão na cabeça desses idiotas, não, entendeu? Porque nunca sabe. Até coitadinho uma ova, cara. Alguém tem que fazer alguma coisa. Você nunca sabe se eles realmente são necessitados, infelizes, ou se são os caras que estão de olho, procurar ajuda, olheiros, para ver o movimento, que horas que você entra, que horas que você sai, exatamente. Qual é a casa que tem gente, onde é que tem criança, onde é que não tem. Esse é que é o grande perigo. E a Carol tá certa, tem que continuar chamando a polícia, não e aí pode dar mole. Eu fui atrás, eu falei assim, beleza, numa atitude dessa, ao invés de chegar, de repente o cara quiser sair na mão e as vias de fato, eu deveria ligar pra alguém, pra polícia não resolver, né? E fui procurar, pesquisei, cheguei na prefeitura, liguei pra prefeitura e me passaram esse telefone aqui, ó, 0800 17 77 66. Segundo a prefeitura de Santos, esse é o telefone pra você denunciar pessoas em situação de rua, isso, pra que eles possam ir, isso, e tentar ajudá-los, isso, entendeu? Isso. Então, vou repetir, 0800 17 77 66. Quando vê alguém em situação de rua, liga para esse telefone. Vamos ver se eles vão. E eles vão, eu tenho visto, eu já falei aqui, já testemunhei aqui no Gonzaga, na Marcílio Dias, uma Kombi com vários, tentando convencer os caras a irem. Aí eles não vão, eles preferem ficar na rua. E o que acontece? O prefeito diz, nós não podemos fazer nada. Pode sim. Pronto, apoiou os... Quer dizer, ele vai contra o próprio pessoal dele, que está querendo fazer o trabalho deles, uhum, de tentar socializar um pouco esse pessoal, tirar da rua. Exatamente. Ô Flávio, você só me desculpe, mas você testou esse número? Testei. Ah, não, porque às vezes você liga e cai na Sabesp, daí é pior, né? Daí tu não vai resolver faz mesmo. Faz tempo que eu não ligo, mas a última vez que eu liguei, eles me atenderam e fui bem, não, bem atendi atendido. Bem, e eu fui bem atendido. Que bom. Agora sim, se o ouvinte quiser testar, quando ver, liguem. né? Liguem. Mas uma coisa que você falou, R, agora há pouco, que eu acho essencial, que assim, ah, a gente tem o direito, eles têm o direito de ir e vir. Eles não pagam imposto, não fazem nada, e têm o direito de ir e vir. Isso. Mas tudo bem, ótimo. Tem, a terra está aqui, eles podem viver. Tá, mas não pode dormir na porta de um estabelecimento comercial. Na Constituição, onde é que está escrito que eles podem se instalar na porta de residências, debaixo de marquises, em portas comerciais, ficar ali comendo, fazendo suas necessidades, com perigo para a saúde pública, para a higiene, perturbando as pessoas que passam, porque eles incomodam. Eu citei aqui um caso que eu vi lá no Canal 4, que agora a casa comercial já foi restabelecida, espantaram os caras que estavam morando lá. E as coisas passam, como você diz, tão rápida, que é difícil de agir. Agora, qual é o direito que eles têm de fazer infernizar a vida de quem paga imposto, de quem está instalado, de quem mora? Trabalha. Como é que eu sei que o cara que está deitado na minha porta, não é um bandido, fazendo xixi, ou lá não está olhando a que horas eu chego, que horas eu saio, se o meu cachorro é grande ou pequeno? E acabou. Agora, se alguém fizer uma lei, eu penso que pode existir uma lei, um vereador aí ter um pouco de coragem e dizer, olha, vamos fazer uma lei que impeça esse tipo de coisa. Eles não vão fazer, sabe por quê? Porque para isso eles teriam, nós teríamos que ter galpões, algum lugar para onde levar esse pessoal, para eles ficarem protegidos. Tem o albergue Santos. Tem o albergue de Santos. O albergue é uma instituição com mais de 100 anos. Albergue noturno na Rua Conselheiro Saraiva, não é o único que eu saiba. Uma instituição com mais de 100 anos e vive lutando com muita dificuldade, porque não tem apoio. Da própria não, mas não tem que ter apoio. Não tem que ter apoio. Tem que ter dinheiro da prefeitura. Apoio nós damos todos os meses, pagando imposto. Exatamente. Apoio do ente público. Isso que eu estou dizendo. Mas eu falei. André, até te questionar, o senhor que é perito na área, que é advogado de fato. Vadiagem não era crime? Deixou de ser. Contravenção. Era como o jogo do bicho. O que acontece é o seguinte: eu já vi em algumas oportunidades, creio eu que tenha sido provocado, talvez tenham ligado para esse número. Vai uma perua da ação social e vai uma viatura da Guarda Municipal. E eles tentam levar a pessoa, e se não conseguirem levar, porque eles não podem pôr a mão no cara dele. Eles retiram toda aquela parafernália que normalmente eles colocam. Eles cada vez mais organizados. Na Silva Jardim tem um prédio ali comercial que está há muito tempo fechado. São umas lojas, ou é um galpão, não sei bem o que é, um prédio grande. E tem essa loja embaixo, e ali já fizeram, está quase feito barraquinhos ali. Nossa. Ficam sempre ali. Então, se alguém. É que ali não é um lugar muito habitado. Tem mais transportadoras. As pessoas acabam evitando esse lugar. Então, a Guarda Municipal eu já vi, com um caminhão da prefeitura e vem e tira aquelas coisas, recolhe tudo. Quer dizer, eles podem circular, mas não podem ficar. Então, a única coisa é que eles não podem levar. Eles perguntam pra pessoa se a pessoa quer ir, tem um local. Lembra do filme do Will Smith? Que ele trabalhou com o menino dele, com Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Eu não assisti esse filme, por enquanto. Ele não, teve uma hora que ele não tinha dinheiro, não tinha pra onde ir, ele tinha que ir pra algum lugar. Não pode ficar na rua. Ele ia pra um albergue. Ele ia e ficava no albergue. Entendeu? É assim que tem que ser, cara. Agora, assim, o cara tem um estabelecimento comercial, que nem eu já falei mil vezes, lá do lado da Mitos. Lá da Mitos, onde era Mitos, que não é mais Mitos, não sei o que é. Tem uma loja de som e acessórios lá, que é enorme, a frente, a fachada da loja, tudo lá com lá, fechando, azulejo. Meu, tá uma galera imensa dormindo e vivendo lá. Falei aqui na Carvalho de Mendonça, esquina de ruas. Em Santos tá complicada. Fazia muitos anos que tem gente de fora jogando. Estão jogando pra cá, tá trazendo pra cá. Aí tinha que ter uma lei, cara. A prefeitura tem que. Então, mas qual o direito que uma prefeitura tem de levar o problema dela para outra cidade? Mas ela está escondido, né? Então, e você aceita, pronto, acabou. Então, mas aí a questão de se criar uma lei. Cadê? Aí entram os nossos deputados federais. A coragem de fazer denúncia, porque entendeu? Eu não sei se vocês lembram aquela denúncia que teve de eles filmaram a van na chegando. Aí a prefeitura pegou, recolheu essas pessoas e mandou de volta. Era uma prefeitura. Então, mas é isso que eu acho que deve ser feito. Eles não avisaram nada, falaram pra gente entrar, que iam levar a gente pra algum lugar pra comer, pra tomar um banho e tal, e levaram. E aí largaram a gente aqui em Santos. Aí sim a prefeitura pegou e levou de volta. Então, mas eu acho que isso é o correto. Agora, de pegar na rua. Abordar na rua e falar: de onde você é, filhão? Você não é da cidade. Não é daqui da minha cidade, cara. Por que a gente tem que tomar conta dele? Não, tá na rua, então vai pra tua cidade. O que precisa vai ficar na rua da tua cidade. A Constituição fala no direito de ir e vir. Não, mas de ficar instalado na. Né? Então tem que rever a Constituição. Falta a Constituição coragem dos nossos governantes. Tá, essa tem que rever a mentalidade do cara tá que errada. Inventou, por exemplo, morador de rua. Sim. No dicionário diz que a rua é lugar para andar, via de carro e tal, não para morar. Não dá, não diz, é residência. Casa é residência. Hotel é para ficar, verdade, mas rua verdade, não. Essas leis são feitas que é para justificar o poder público que nunca tem vaga. O poder público não tem clínica para recuperação de viciados em droga. Então o que eles fizeram? Fizeram uma lei que não pode prender, não pode internar. Sim. Eles ficam. É a mesma coisa com o deficiente mental. Antigamente tinha o Hospital Anchieta. E assim que a minha humanidade, mesmo que seja para trás, né? Impressionante. Então eles criam essas leis que é para livrar o poder público de ter essa obrigação. Precisamos ir para mais um break, bora. Flávio Santana, e é algo que tem que ser feito, porque como você bem pontou, se tá difícil para o Will Smith, cara, imagine para o nosso morador de rua, né, cara? A coisa tá difícil. Flávio Santana, gente, olha só, às vezes elogio é bom quando vem, né, que a gente só apanha nesse programa aqui, ó. O Leandro de Santos, ele mandou aqui pra gente, ó. Gostaria de parabenizar vocês pelo programa. Até que enfim alguém fala abertamente sobre os problemas da cidade. Vocês são demais. E muito obrigado por não ter me chamado de gordo, isso mexeu muito com a minha autoestima. E você falou aí de morador de rua, pessoas desempregadas, currículo é uma coisa importante, na verdade. Muito. Tem que ter, saber apresentar. E o Porta dos Fundos tem um áudio sensacional deles, que é sobre isso. Aquele garoto que tem um currículo fabuloso, ou quase isso, e você ouve agora, aqui no Rebo. Opa, licença. Bom dia. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Bom dia, tamo no dia. É, Mário Ribeiro. Eu sou. Mário, muito bom seu currículo, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Nada, eu tô vendo aqui que você, né, apesar de jovem, tem bastante experiência já, né? É, que eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Ah, que bom. É, Mário, eu tô vendo aqui que teu último emprego foi na CMS Empreendimentos. É empresa de que ramo, exatamente? É minha mãe, Célia Maria da Silva. Sua mãe tem uma empresa, é isso? Não, é dona de casa. É que aqui diz que você era captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. É, eu fazia compras no Mundial pra ela. E o que isso tem a ver com o trabalho? Bom, tinha toda a parte da logística de sair da minha casa e me locomover até o supermercado. Depois eu fazia um gerenciamento e o checklist da lista de compras. Lidava também com o setor de contas a pagar na chegada do caixa. E liderava uma equipe de 2 mulatinhos que carregavam os sacos mais pesados até a minha casa no fim da jornada de trabalho. Tá, e a sua mãe te pagava um salário pra fazer isso? Não, ela não tirava a minha mesada. Tá certo. É, aqui tá falando que você trabalhou numa indústria alimentícia de grande porte. É no Habib's, de Caxias. Você trabalhou então na cozinha do Habib's de Caxias, é não, isso? Não, era mais na área onde ficam as pessoas que comem. Como assim? Bom, eu cuidava de toda a parte que envolvia a minha fome e a satisfação do meu apetite. Desde entrar na fila, pedir o lanche, jogar o resto fora no lixo e depois fornecer críticas gratuitas relativas ao meu pedido. Tipo, não veio ketchup... Esfirra fria. Você era cliente do Habib, então? É, eu prefiro chamar de sommelier de pâtisserie arábico. Habib's, né? Arábico. Tá. Você já trabalhou em algum escritório? Algum ambiente de escritório mesmo? Escrivaninha do meu quarto? Pode ser considerado escritório? Pode. Ah, então eu produzo diariamente pequenas crônicas literárias de até no máximo 140 caracteres no ramo das redes sociais cibernéticas. Você tem um Twitter, é isso? É arroba Mariozinho Babalu. Tudo junto. Segue lá, sigo de volta. Em inglês fluente? Não, eu consigo entender o que as pessoas falam em inglês, mas eu não sei conversar de volta, não sei escrever inglês e não sei contar pra outra pessoa o que eu entendi sobre o inglês da pessoa que falou comigo. Pacote Office completo? Com exceção do Word, Excel, PowerPoint e os outros dois que eu esqueci, que na verdade eu não sei. É, tá certo então, Mário. É, qualquer coisa a gente entra em contato aí com você, tá certo? Tá bom, vocês não vão ligar não, né? A gente se esbarra por aí. Tá bom, então vou fazer aqui um trabalho que eu tô fazendo pro Instagram. Foi no doutor pra emagrecer. Ah, é? Falou, doutor, olha, eu tô precisando de emagrecer, eu preciso de uma receita. Falou o seguinte: você vira a cabeça pra esquerda, depois vira a cabeça pra direita, depois vira a cabeça pra esquerda, depois vira pra direita. Quantas vezes, doutor? Toda vez que uma pessoa te oferecer alguma coisa pra comer. De volta com o Rebo, Flávio Santana, doutor André Luiz Andrade, R. Fortes. Viu, diga, doutor. Cris? Eu não faço essas dietas, não sou meu mundo. Ele cara, não gosta de ginástica. Eu faço a dieta da lua e do sol. Eu como tudo que aparece entre esses dois períodos. É essa é a minha dieta. Flávio Santana, a mãe da Júlia passou aqui. Eu tô falando mãe da Júlia porque eu não lembro o nome dela. Lá da casa do Lírio, que nos deu aqueles mimos incríveis ontem, comestíveis. Hoje eles estão fazendo uma ação aqui na rua, de ação de Dia das Mães, entregando lindas flores pras mães. E a gente ganhou também porque a gente é mãe, no fundo. Nós somos mãezinha, lembra? E onde fica a casa do Lírio? A casa do Lírio fica lá na rua Galeão Carvalhal, número 47, loja 15. É, você pode entrar lá no site www.casalírio.com.br. Vou repetir o site: www.casalírio.com.br. E vamos fazer assim então, Flávio Santana? Tem um par de ingressos pro show da Turma da Mônica que acontece no Coliseu. São vários pro show do dia 10, domingo. Numa produção do De Bueno, um dos caras que é mais fã do Alexandre Figueiredo, é o Denis Bueno. Bom, ele é casado, talvez tenha dado problema, mas enfim, falei, agora não dá pra voltar pro programa ao vivo. Enfim, a pessoa que vier aqui ganha um par de ingressos e uma linda florzinha. Um buquezinho de flores. Já que não é comestível, achei que era comestível. Mas, gente, vem logo, rápido. É, o De Bueno aparecer. Run, Forrester, corre. Run. É sério, gente, ó. Show, a Turma da Mônica, o show, vai ser sensacional, é original, vai ser um negócio muito legal, bonito, e as crianças vão adorar. É, Turma então, da Mônica, tudo que tem assinatura do Maurício de Souza é no mínimo genial, né? Exatamente. Cara? Então, não é tipo Turma da Mônica, que nem aquele cara que vende algodão doce na praia, não. É Turma da Mônica de verdade. Verdadeiro. É que vocês pensam que não é. É, Delotar Golducha, é esse mundo aí, cara. Esse universo. Ó, então passa aqui no estúdio, né? Fernão Dias 16, aqui no Gonzaga. Perfeito. Flávio Santana, vamos falar de Ducati agora? Bora! Vamos lá, minha vez de falar de Ducati aqui mesmo. Vamos lá. A Ducati alcançou o estado de arte das motocicletas. Eles estão com um incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. Chupa Casas Bahia, parcela pra caramba aqui, olha só. São modelos de corrida Naked, Mostard, eu nunca sei falar, Roadster, e tem ainda uma motocicleta com quatro características distintas para enfrentar todos os terrenos. A incrível Multistrada 1200. Neste ano, a Ducati comemora a nacionalização de alguns modelos fabricados no Brasil. E com isso, condições incríveis chegaram para os amantes da velocidade. Se você queria uma Ducati, amigo, a hora é agora. Não espere mais. Aproveite as condições da promoção Loucos por Ducati e reserve já a sua. Você pode agendar um test ride pelo telefone 3307-6686. Vou repetir o telefone para você agendar o seu test ride. 3307-6686. A Ducati fica na rua Alexandre Herculano, número 216. Recado dado, Flávio Santana. Nossa, como passa rápido esse programa, né? É incrível. Falei de crime, esqueci de falar de um outro aqui, R. Fortes. Olha só, uma dupla roubou 37 toneladas de adubo em Cubatão. Mas que crime de mercadoria esse daqui, né? 37 toneladas de adubo. Eles vão plantar um novo mundo? É isso? Deixa eles fazerem, já que isso aqui não tá indo bem, né? Ninguém tá ajeitando nada. Mas até adubo. Eu nunca imaginei que a gente ia viver uma era onde até o cocô... Adubo. Vai embora. Não assim. É bem isso, né? Depende do que seja. Depende do adubo. Até isso, tem adubo químico, né? É impressionante. Amônia... O mundo tá perdido, essa que é a verdade. Ainda não, mas tá perto. Daí é o que eu falo, né? O mundo tá surreal, tá psicodélico, porque daí você vira a página, olha só. Você consegue arranjar outra pior, né? Sempre, é impressionante, olha só. Porco taradão tenta sexo com mulher. Não, presta atenção, é isso mesmo, não é invenção, gente, juro pra vocês. Um porco enorme tentou ter relação íntima com uma mulher no banco da frente do carro dela. É muito engraçado isso, desculpa. O incidente ocorreu quando uma motorista viu o bicho de 150 quilos, é o meu peso, olha só. Ela viu um ser desse tamanho pra ela. 150 quilos perto da casa dela, na Nova Zelândia. Olha só, na Nova Zelândia, não é qualquer lugar não. Ela tentou afastá-lo do local, mas ele começou a morder e a puxar as suas calças. A mulher então correu para seu carro tentando fugir do animal, mas ele iniciou uma perseguição e montou sobre ela no banco da frente do veículo. Caramba. Um homem viu a situação e a socorreu, torcendo as orelhas do porco. Eu nunca imaginei parar um porco assim. Quando você vê, agora ficou a dica. Você tá andando na rua, é noite, você vê um estuprador, bate, não, torce a orelha dele, é isso. Se ele for um porco, ele vai cair na hora. É, imp- impressionante. E um porco foi pra cima de uma mulher. Que porca que tava essa mulher aqui, né? Pra conseguir esse negócio. Eu falo, tá surreal. Acabou de revelar o segredo. Por que o Palmeiras perde sempre? Não é? Mas onde você imaginou isso? O reino animal também tá perto. Tá tudo descontrolado. Tem cada um. Tá tudo descontrolado. Tá tudo fora de ordem. Tá precisando ter um dilúvio aqui. Nova Zelândia. Apocalipse. Isso é coisa da Nova Zelândia. Caia lá a água. Nova Zelândia. Precisa ter um dilúvio. Não dá mais. Olha só, a última notícia aqui, que depois eu vou querer abordar esse assunto no, na segunda hora, envolvendo o universo dos MCs, que aliás tem. A gente já abordou, damos uma pincelada, mas agora o Ministério Público tá indo pra cima daqueles MC brinquedo, aquela molecadinha de 13, 14 anos que estão fazendo essa bagunça toda. Falaremos sobre isso, mas nesse momento eu gostaria de falar do MC Guimê. O MC Guimê decepcionou os seus fãs em Manaus ao não comparecer em seu show. Precisa ver como na vida tudo é relativo. Se eu vou num show do MC Guimê, ele não vai, eu ficaria muito feliz. Seria melhor que poderia acontecer. Mas não, ele faltou, tá? Com a alegação de que ele estava gripado. Mas você vê, o Guimê tem o quê? Tem 17 anos. E tem a genialidade de um ator da Malhação. Por quê? Ele alegou que ele estava gripado, fez o quê? Postou uma foto no Twitter, estando no Tomorrowland. Não foi no show que estava gripado e na mesma hora estava no Tomorrowland. Nossa. Que respeita os seus fãs. Que e aí a organização já declarou que vai processá-lo. Lógico. Porque já tinha depositado metade do cachê dele. Sabe quanto que é o cachê dele? 70 mil reais. Caraca. Você acredita? Esses caras ganham 70 mil reais pra oferecer aquilo. Aí eu não sei. E tá fazendo propaganda agora em horário nobre na Rede Globo. Cara, né? É impressionante. A Globo deve ser acompanhada. É ela que está gravando aquelas porcarias. Não. É propaganda de, acho que, telefonia. Telefonia, acho que é isso mesmo. Rapaz. É o que a gente fala aqui. Acho que o mundo está por baixo. Falando sobre ostentação. Ostentação é isso. Aquele tsunami da Nova Zelândia, traz um pouco pra cá. Traz um pouquinho pra cá. Não, em algum momento, Fábio Santana, a gente tem que voltar a nivelar nosso Brasil por cima. Porque do jeito que tá, se o Guimê tá ganhando 70 mil, é o que eu falo, o Ed Motta, quando fala aquelas bobagens, tem que deixar ele falar mesmo. Tá certo. Tá certo, tá no caminho. Não, é melhor não cantar Manuel, não. Tem que ser MC Ed Motta, é esse que deve ser o caminho. Fábio Santana, vamos pro nosso break. Daqui a pouco a gente volta com Oscar Magrini no carnê de PTU de São Vicente. Vamos tentar entender isso. Estamos de volta com o Rebu. De volta com o Rebu. Sério, meu, de volta? Porque às vezes você não apertou o botão e eu falei de volta. Apertei. E não voltou. Voltou. Posso falar de novo? De volta com o Rebu. Flávio Santana, doutor André Luiz Andrade, R. Fortes e turma da Mônica se foi. O nosso amigo ouvinte Jefferson Taxista já veio aqui, pegou. Então já se foi. Turma da Mônica, Cebolinha, Golducha partiram. Mas temos Nando Reis agora, é isso? Confere, produção. Nando Reis. Produção, eu perguntei pra mim. Chusaço. Confere, produção. Confere. Impressionante, né? Muda a voz, pelo menos. Ó. O show vai ser no Mendes Convention Center no dia 23 de maio, 11 horas da noite. Vai ser uma grande festa. Nando Reis. Tem um monte de cinema nesse dia, mas eu acho o Nando Reis impressionante, eu acho ele muito bom. Então tem um par de ingressos também pra quem passar aqui, é isso? Exatamente. Mas não é só par de ingressos, é par de ingressos com a camisa da rádio. Junto com a camisa da rádio. Caramba! Caraca, falei, é muito bom isso aqui. O primeiro, né, que passar aqui leva. Corre pra cá então. Fernando Dias, número 16, par de ingressos pro show Nando Reis, e no Inferno. Ah, não, é os Infernais. Eu coloquei ele no Inferno, olha que bacana. E uma camiseta exclusiva da Rádio City. Exatamente. 102. Sem adesivo, que acabou os adesivos, né? Os adesivos acabaram. Não é? Acaba. Nossa. Aí é problema. O adesivo tem ali. Tem ainda. Então vamos dar um adesivo também. Vamos tem dar adesivo também. Acabou, olha aí, tá feito. Só pra registrar, o rei Pelé passou por uma cirurgia de próstata em São Paulo. Então, só pra registrar isso aqui. Pelé está internado no Albert Einstein em São Paulo, onde permaneceu meses atrás após infecção renal e problemas na coluna. Você aprende a fazer as inflexões. Ele passou meses internado. Há meses. Faltou uma vírgula aqui que deu um entendimento errado aqui. A narração aqui, né? Perfeito, ótimo. Negão tá bem. Minha narração tá é tão boa que eu vou narrar os próximos jogos do Santos aqui na Vila, que olha, vai ser melhor. Ele tá bem de saúde. Isso, o rei do futebol passou por uma cirurgia de próstata nessa semana e deve receber alta amanhã já. O ex-jogador passa bem, mas está sendo acompanhado por médicos especialistas, os mesmos que o trataram no ano passado. Isso. O procedimento requer alguns dias de internação, mas tudo segue tranquilamente. Amanhã acho que já tá bem, tá recuperando bem. Fica nossos votos pro Pelé. Vai lá, negão. Segundo a nota dos médicos, ele tirou porque ele tava com problema de retenção de urina. E como ele já tem só um rim, tava prejudicando muito, então foi feito aí um alargamento ali da. E aí foi na próxima. Não sei se eles retiraram, não sei se eles colocaram. Porque é possível fazer que nem faz no coração, né? Colocar um stent, né? Pra dilatar. Porque normalmente quando o homem vai envelhecendo, a próstata vai aumentando de tamanho. Entendi. E aí vai pressionando o canal da urina, não, né? Não vou tão longe. O teu tamanho vai ficar quanto? 5 quilos? Não vou, gente, eu não vou tão longe. E aí eles colocam uma espécie de um stent pra poder passar. Ah, mas fica nossos votos de uma imensa melhora pro Pelé, porque o Pelé todo mundo gosta. Não é que nem o Rebu, que é um programa que todo mundo gosta. Mas ele é um querido, não tem como não gostar do Pelé. E também do Edson Arantes do Nascimento, são pessoas diferentes. Nem todo mundo sabe, mas são pessoas distintas, né? Mas eu não manjo muito disso, eu só tive um tio que sofria de retenção de líquidos da Refortes. É, ele sempre era pego saindo do Carrefour com uma garrafa de uísque na jaqueta. Era, mas parou, foi preso, aí isso chegou. É, olha só, eu falei do Oscar Magrini, que participou desse Rebu, acho que foi ano passado. Passado, né, Flávio Santana? Foi. O ator Oscar Magrini. Ainda este ano, acho que foi. Bom, não lembro agora. Olha só. O ator global Oscar Magrini entrou na justiça com uma ação de indenização por dano moral contra a Prefeitura de São Vicente, alegando uso indevido da sua imagem. O valor da ação é de R$60 mil. O artista afirma ter sido contratado no ano passado apenas para atuar na encenação da fundação da Vila de São Vicente. A foto de Magrini interpretando o fundador da Vila de São Vicente foi parar no carnês de IPTU deste ano. E ele contesta justamente o uso de sua imagem nesta cobrança. E tá certo, né? Não tem certíssimo, né? Acho que tem que ir pra cima mesmo. R$60 mil vai quebrar a cidade desse jeito. Não. Ele tava contratado. É um negócio, vamos dizer, eu acho que a prefeitura tem defesa. Talvez lá no contrato. Só ver o contrato. Que ele poderia continuar usando a imagem e tal, não sei. Mas se na época foi tá usada a imagem. Não. Ele provavelmente não deve ter essa cláusula. Mas ele está tentando ganhar. Não dá para você. Da prefeitura, ele tava, quando ele estava assim, caracterizado como personagem da Fundação São Vicente, pago pela prefeitura. A prefeitura, eu acho que adquiriu um certo direito sobre isso. E se a prefeitura estivesse fazendo isso para ganhar dinheiro, fazer propaganda, por exemplo, né? Olha, vote em mim, ou coisa que o vale, compre meu produto, que ele também está. Tudo bem, ele teria. Mas ela está simplesmente ilustrando a capa do carnê de PTU. Não, entendo até a sua fala, mas para mim isso ganharia força se pelo menos ele tivesse sido consultado. O que ele alega também é que ninguém nem o avisou dessa situação. Eu penso eu enquanto artista, tivesse feito um trabalho desse, uma mera ligação que falasse, a gente vai estampar os carnês. Talvez autorizasse numa boa. Agora, o que me causaria realmente estranheza é eu de repente ver minha imagem vinculada, jogada sem a minha autorização e nem minha consulta prévia. Acho que é nesse sentido também que pode ter gerado essa indignação. Que não é. Vai, não. Eu penso que não há nenhum. Como é que é? Qual é a razão ele diz o que é dano moral? Isso, dano moral. Acho que não está desmoralizando o cara, porque ele está. Naquele momento ele estava representando pago pela prefeitura. Me parece que houve. Eu não sei se a notícia diz. Não sei, Me parece que houve uma repercussão na internet, aí já viu redes sociais, aí começaram piadoca, né? Ele virou piada e aí talvez aí justifique o dano moral, não sei. Se ele ainda tivesse saído no carnê do Centro de Convenções de São Vicente, aí é muito relativo, vai ter que examinar o processo, ver o processo. A imagem dele tá saindo numa coisa que as pessoas não gostam. É, tem isso. Pagar o carnê. Olha, eu acho que chegou aí a candidata aí aos ingressos, olha. Vem cá, deixa eu ver. Vem cá você, ouvinte. Você é a filha do... Vai tomar multa. Vem cá, vai ganhar o ingresso. Qual o seu nome aqui, Japão? Fala aqui, quem é você? É a filha do Quinjô. Vera Quinjô. Você veio pelo jornalista, fotógrafo. Pode ser pelos dois? Pode ser pelos dois. Tá aqui então Nando Reis dos Infernais, mais uma camiseta exclusiva. Fala no microfone, gordo, senão não sai nada. Tava ouvindo. Tá. Você ganhou então um par de ingressos pro show do Nando Reis e uma camiseta exclusiva. Dia 20 e pouco de maio. Dia 23 de maio. Tem humor de cinema, mas vai no show. Eu só quis falar que tem humor de cinema. Tá bom? Com a camiseta. Com a camiseta. Aí é um exagero. Obrigado. Abração. Valeu. Ouvinte da linha. Vamos lá. Alô, boa noite, quem fala? Alô, boa noite, é Uriel Vilas Boas. Pois não, Uriel. Eu gostaria, olha, aproveitando que vocês, que a programação atinge toda a região do litoral, região metropolitana, eu queria sugerir para vocês avaliarem a importância de debater certas questões, entre as quais o problema do morador de rua, que não pode ficar limitada, evidentemente, à legislação, à repressão policial, ou apenas e tão somente ao assistencialismo, mas que levasse em consideração, por exemplo, a participação do setor universitário, aí, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, os organismos públicos, né, as secretarias de ação social das 9 prefeituras, as igrejas, né, os participantes de vários sistemas religiosos que trabalham no sentido da assistência, para discutir e dando um exemplo para o resto do país de que é possível encontrar uma saída para esses coitados, na minha modo de ver, porque eu tenho alguns colegas de trabalho do meu tempo da empresa onde eu trabalhava, que estão aí na rua. O que eles perderam a cabeça? Então, uma sugestão que eu estou fazendo para vocês levarem em consideração esse aspecto, chamando especialistas para manifestarem, porque essa situação é muito delicada, e para terminar, para não estender demais o assunto, mete-me medo que eles sejam cooptados por traficantes, comecem a ficar viciados em drogas, e aí comecem a atacar pessoas aí, principalmente idosos. Então, é uma sugestão que eu estou fazendo para vocês, porque o programa tem uma extensão muito grande. Obrigado pela participação. Deixa eu só esclarecer uma coisa, pontuar uma coisa. Tem uns centros espíritas, né, kardecistas, que ficam ali no centro da cidade, próximo ao centro da cidade, que cruza. É um canalzinho que cruza com o Celeiro Neves, lá perto do. Campos Salles. Campos Salles, é isso? É. Então, eu durante algum tempo frequentei esse centro para dar aula para crianças carentes e tudo mais. Enfim, e eles fazem um trabalho muito bonito. Com os carrinheiros. Com os carrinheiros e com indigentes. Eles dão café da manhã e tal. Isso. E aí tem um detalhe: quando a gente fala aqui, que muitas vezes eu até repito isso, quando a gente fala que a gente o negócio não é tirá-los da nossa visão porque ele nos incomoda, é ajudar realmente. Né? Porque assim, a gente não pode ver alguma. A gente veio pra terra pra evoluir, cara. Não é possível a gente ver um cara numa situação como a gente vê nesses dias e ninguém fazer nada. Entendeu? Então, por exemplo, nesses centros, a gente dava aula para crianças, filhas e filhos de viciados em crack, meninas lindas, cara, que sabem tocar piano como ninguém. Eu e um outro amigo, o Samir, nós íamos dar aula de jiu-jitsu para as crianças de 5, 6 anos para cima. Meu, assim, talentosíssimos, aprendem num piscar de olhos. Ou seja, é só alguém, só aqui em Santos eu só sei desses centros que fazem alguma coisa, porque ninguém mais faz. Eles são realmente esquecidos, ignorados, invisíveis. Mas assim, os filhos desses, porque tem alguns viciados em craques que ainda conseguem se preocupar com os filhos e deixam lá no centro para passar o dia inteiro tendo aula. Quer dizer, são crianças que, com acompanhamento, vão se salvar. É aquele princípio, né? Vão não, se salvar. Não dar o peixe ao homem, ensiná-lo a pescar. E muitos estão trabalhando, algumas que já que passaram um tempo no centro. E alcançam aí 17, 18 anos, já começam a trabalhar, escapam da infelicidade que o pai e a mãe tiveram de entrar, entendeu? Quer dizer, é questão que nem o nosso ouvinte acabou de falar. Se todo mundo resolver ajudar e olhar pro lado, olhar para o outro, né? Trabalho voluntário, alguma coisa vai acontecer. Você entendeu? Dá uma hora por semana, você tá ajudando muita gente. Eu ia aos domingos de manhã. Eu ia aos domingos de manhã. Não custa nada, gente. É só querer. É só querer. Perfeito, vamos para mais um break. Flávio Santana, você viu que bonitas palavras dele? Nossa, Flávio, não faz brincadeira não com coisa disse, séria. Não, cara. Eu ia falar da sua fala de não dar o peixe e ensinar a pescar. Foi do André que falou isso. Tá, palavras lindas, válidas, menos se for em Cubatão, porque lá os peixes da outra carga acabou com eles. Na verdade, faz sentido. Vamos pro break, daqui a pouco o Rebu está de volta com a revelação do ganhador ou não da pizza. Da Redson Pizzas. Tá já. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Refortes, doutor André Luiz Andrade. Chega agora o melhor momento desse programa, ou pelo menos o mais gostoso. Está na hora da Red Sun Pizzas. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Red Sun Pizzas, que fica na Rua Bahia, número 119. Você pode pedir pelo telefone 3286-1338. Aberto de terça a domingo, das 6 à meia-noite, a melhor pizza do mundo. Temos aqui, então, a caixa com objeto oculto. Pessoa vai ligar no 2104-5410. Acertou o objeto. O que acontece, Flávio Santana? Acertou o objeto, vai ganhar pizza hoje. você falou sem emoção. Você tinha que falar, peraí, então, pera um pouquinho. Se a pessoa acertar o objeto, ela ganha a pizza! Se errar, continua com fome. Se errar, roda. O outro ganha no lugar. Então estamos no aguardo 2104-5410. Telefone liberado. Liberadíssimo. Já tocou e não sei, será que a Fernanda está interagindo com o ouvinte que ligou? Porque tocou o telefone. Tocou? É, tocou. Quer aguardar? A gente aguarda ou improvisa. O telefone aqui tá liberado já. Eu sei cantar, mas a única música que eu sei cantar é Malta, então é melhor não cantar. Não. É muito ruim. Aliás, o pessoal tá gostando da programação musical. Então, bastante elogio, só que não. Não sei o que aconteceu. O pessoal não gostou muito da programação musical do Revu de hoje. Fala assim, internet, que você falhou. Tá. Então vamos lá. Vamos ver se a pessoa que vai entrar agora vai gostar do que vai acontecer. Alô, boa noite! Boa noite. Quem fala? É Clementina. Clementina, Clementina, Clementina, Clementina, Clementina de Jesus. Desculpa. Tudo bom, Clementina? Tudo bem. Você tá falando, de onde? Do Embaré. E o que que tem dentro dessa caixa? Tem um CD. Ah, sensacional. Acertou? Acertou? Acertou? CD, cara. Sabia? Eu também achei que era LP. Vocês não escutam a rádio. A primeira dica que você deu. Dava impressão que era um. Teve uma dica que deu que dava impressão que era um LP, um long play, antigo, aquele grande. Não, mas é coisa famosa. É mais moderna. É um negócio assim. Clementina, você ganhou, viu? Legal, obrigada. Você tem 5 minutos pra passar aqui e pegar o vaso. Sozinho. Um beijo pra você. Segunda-feira, Clementina, pra você passar aqui na rua Fernando Dias, número 16, e retirar o seu Vale Red. Você vê, a gente dá o dedo, a pessoa quer o braço. O que você quer? Eu quero convite do Nando Reis também. Tá à venda lá no Mendes Convenção. Isso, você acabou de participar da promoção. Ganha Vera... pizza e não ganha Nando Reis. É isso. Era Quinjo levou. Tá bom? Tá certo. Beijo, tchau, valeu, parabéns. Tchau, Clemê. Será que esse seria o apelido do Clemente? Eu não sei, Clemente deve ser Clemente, eu não sei. Porque eu e o Clides me chamavam de Cli. Eu odiava Cli. Ô, gordo viado, né? Cli, ô, Cli, vem cá. Ninguém chamou de Cli? O Clide! Clide, fala pra mãe. Muito, não, isso tinha muito. Fala pra mãe, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Ficou assistindo Super Pop, é isso? Clide, fala pra mãe que amanhã eu não vou. Bom, prêmio já entregue então. Clementina, delicice com a melhor pizza do mundo. Já tô com a vinheta de saída já, né? Não, já dane-se então. Sim, mas os prêmios não acabam nesse programa. Hoje nós estamos parecendo o programa do Gugu. É um prêmio atrás do outro, né? Isso. Agora nós vamos ter aqui para a primeira pessoa que passar aqui um presente da Conceito Lua Rosa, moda feminina e masculina, que fica na rua Messia Assu, número 179, Boa Vista, em São Vicente. Telefone é o 33049076. E olha, a sacola é linda, viu? Impressionante. A sacolinha do presente. Da outra vez foi um boneco, na agora é uma camiseta. Na quarta-feira eu não sei quem foi que pegou, não me lembro agora o nome. É uma Miguel, super camiseta. Correndo aqui. Foi o Miguel. Miguel que pegou. Miguel, corpo de elefante comemora de hipopótamo, é perfeito. Parabéns. Vamos lá. Corre pra cá, você tem meia hora pra passar aqui e pegar o teu presente da Conceito Lua Rosa. Isso aí. Pega algum veículo da Piracicabana que semana que vem aumenta o preço. Aproveita agora que ainda tá na tabela antiga. Semana que vem, que eu falei ontem, você viu que disputa, R. Fortes? Piracicabana concorrendo contra Piracicabana e deu o quê? Piracicabana. Não. É impressionante, né? Eu acho que você falou isso 3 meses antes da concorrência, se não me engano. E eram 32, isso que é o mais incrível. Todo mundo foi, esqueceu, Acho que fizeram um reality show, tipo Jogos Vorazes, foi matando a galera, não é possível. Esqueceram de pôr um papel, esqueceram de pôr um documento, e assim foi. Acontece. Né? Não é nada previsível, né? Mas tudo bem. Opa, vamos, tudo bem, vamos. Tranquilo? Quem mais temos aqui? A pessoa eu já acho veio? Que, eu acho que, olha, você já veio pra ganhar conceito? Quem é você, Carlos? Entra aqui, Marcos, vamos fazer amizade. Tá com capacete na mão, não? Tudo não, bem, não. Marcos? Fala aqui no microfone, você é da onde, Marcos? Sou do Marapé de Santos. Boa, Marcão, tá levando aqui. Marapé é onde roubam as rodas. Não. Tá, seu carro tá completo. Tá completo. Então você é o ladrão. Mas não tem problema, as câmeras eu vou te filmar. Fica tranquilo. Tem dois sobressalentes a mais. Tá aqui, então, o seu presente da Conceito Lua Rosa, querido. Obrigado, essa foi super. Obrigado por ter vindo. Vocês é excelente, viu? Eu ouço todo dia saindo do trabalho pra faculdade. Show. Todo dia eu não perco. Então, fit, cara. Dessa vez você vai de camiseta nova, hein? Não sei o que, que é que tem. É a camiseta, é a camiseta. Né? É uma camiseta. E lá no Marapé tá tudo certo? Ainda bem que ele vai pra faculdade depois de ouvir o Rebu, né? Pelo menos lá ele aprende alguma coisa, né? Porque com certeza. Obrigado, gente. Valeu, Marcão, até mais. Valeu. E aí, hein? Falou, cara, tudo de bom. Olha, hoje vai ter muito ouvinte Vai ter muito ouvinte, não? Vai ter muito ouvinte aqui chorando agora, porque eu acabei de receber um recadinho aqui da doutora Cristiane Fatala, que não hoje vem, né? Ela não ficou presa num compromisso e ela tá muito triste, viu? Ela tá muito triste. Um beijinho pra você. Mais triste fica aquele ouvinte e fala, cadê a Cris Fatala? Quero que ela faça mexer aí, impressionante. Aquele que me chamou de Erasmo Carlos. É, o Thiago do Baré. Vamos lá. Erasmo Carlos eu passo, mas Tremendão eu gostei. Mas vamos falar sobre essa onda dos MCs mirins, que a coisa tá um pouco grave, na minha opinião. Vamos lá, olha só. Com o aval dos pais, 17 adolescentes que sonham com sucesso no funk foram morar na residência do empresário Emerson Martins, de 42 anos. Erguido ao lado da favela de Heliópolis, berço dos pancadões de rua de São Paulo, o casarão de 3 andares tem estúdios de gravação, piscina, salas para produção de clipes e um dormitório onde ficam algumas das estrelas em ascensão do gênero, como MC Brinquedo, de 13 anos, MC Plebeia, de 15 anos e MC Pikachu, com 13 anos de idade. Em abril, os vídeos produzidos na mansão de Martins somaram mais de 16 milhões de visualizações no YouTube. Mas a fábrica dos sonhos do funk, como alguns pais de artistas mirins chamam o casarão, entrou na mira do Ministério Público do Trabalho e da Promotoria da Infância e da Juventude. Clipes erotizados e com alusão às drogas que viralizaram na internet, feitos dentro do casarão, ferem a dignidade das crianças e dos adolescentes, segundo os promotores. Martins discorda dos promotores. Na versão dele, quando teve criança dançando na boquinha da garrafa, ninguém falou nada. Quando teve Sandy Júnior, nada. Antes já teve Balão Mágico. Por que a perseguição com o funk? Porque é da periferia? E esse é o pior argumento do mundo, essa comparação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, uma pobreza de cultura e de um cara falar um negócio desse. Sim. Não é porque eles fazem apologia às drogas, ao sexo, nada disso. É porque é da periferia. Isso o argumento do imbecil. Incrível, já vamos repercutir mais, mas tem um ouvinte na linha, a gente já continua. Vamos só dar voz ao nosso ouvinte, fala Santana. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Marcelo do Guarujá. Fala, Marcelo. Não, eu quero só fazer um comentário da notícia anterior, que na licitação do transporte coletivo em Santos, quem ganhou foi a Piracicabana. Agora em junho, em Guarujá, também vai ter um processo licitatório. Atual é a Translitoral. O que aconteceu em Santos vai acontecer em Guarujá. É aquela coisa, é bola cantada, bola 8 na caçapa do meio. Então, assim, em Guarujá, eu quero ver qual é o vereador macho que vai contra a renovação do contrato da Translitoral. Porque aqui em Guarujá só tem frouxo. Naquela câmara lá só tem frouxo. Se o cara é macho, o cara é macho mesmo, eu estou fazendo um convite no ar. Vá até 102 e participe do programa Rebu. E o cara que participa e dá esclarecimento para a população é macho. O cara que não faz isso é frouxo e vai esperar 2016 para se reeleger. É assim que é no Guarujá. Infelizmente, aqui no Guarujá, a lei não é para todo mundo. O pau que bate em Chico não bate em Francisco. Tá deixado o meu recado aí, pessoal. Um grande abraço. Falou, Marcelo. Valeu, até mais. Falou, Marcelo. Ah, é, Marcelo. E deve acontecer isso mesmo, né, O esquema é assim, o nome que está sendo dado agora nessa história da Petrobras, do Petrolão, é cartel. Se reúnem, dividem as áreas, eu vou ganhar lá, você ganha lá, eu ganho aqui, aí fazem a licitação e pronto. Ou aquele que está escalado para ganhar, que coincidência, ganha. Provavelmente, o que o ouvinte está dizendo é que está suspeitando que vai acontecer isso também no Guarujá. Só tem uma empresa, essa empresa vem constantemente sendo recontratada e está sujeita a ganhar de novo. Eu sou contra, mas esse é um dos argumentos que usam os defensores do financiamento público de campanha eleitoral, campanha política. Esse é um dos argumentos. E é o que acontece, o poder econômico se instala em determinado, formam feudos, formam cartéis, Por quê? Porque eles sustentam, eles que fazem as doações para as campanhas transporte políticas público, e depois não recebem, não podem receber alguma coisa contra, né? Ah, e quem sempre roda, aliás, é o povo, né? Aliás, paga o pato. O Partido dos Trabalhadores cresceu muito aqui no ABC por causa disso, por causa da com o envolvimento justamente das empresas de transporte público. Mas, exatamente, de ônibus. Vamos lá. Eu só quero voltar no assunto dos MCs, porque eu acho extremamente relevante essa situação realmente está acontecendo. Porque, veja só, só queria deixar bem claro para o Martins, quando ele fala que isso é uma perseguição porque é da periferia, que ele fala, ah, isso não aconteceu com o Sandy Júnior. Sandy Júnior eram irmãos que cantavam O Tono É Sempre Igual, uma outra pegada. Tá? Esse aqui eu tô falando de uma música que o MC Pikachu, com 13 anos, ele não dá para reproduzir literalmente, mas ele canta assim, ó, sabe o que a novinha quer? Ela quer pênis. Pênis, mas vai pra um outro caminho, tá? Vai pra uma outra expressão. Lógico. Isso não é música, isso não é um negócio que você pode falar que uma criança de 3 anos vai cantar isso e nada vai acontecer. Mas daí onde o problema pra mim fica mais preocupante. Os pais deixaram uma autorização por escrito para Martins, permitindo que o filho menor de idade fique sob sua inteira responsabilidade. Assim que os adolescentes completam 16 anos, o empresário pede aos pais a emancipação. Pai do Brasil inteiro está me ligando, gaba-se ele. Nossa. E daí você vai falar, Flávio Santana, mas que interesse tem esse pai, nossa, né, que vai fazer isso? Olha o que acontece aqui, o MC Pikachu, ele faz até 4, que ele tem 13 anos, tá? MC Pikachu tem 13 anos de idade, faz até 4 shows por semana, a maior parte na madrugada, apesar de Martins alegar que ele nunca falta na escola. Imagine um rendimento bom, vai pra um show a 1 da manhã, volta às 6, mas tudo bem. Olha só, seu cachê varia de 5 a 20 mil reais por semana. Ele disse que queria comprar um carro, disse que não podia ter, mas o pai dele podia. Fomos à concessionária e compramos uma BMW 0 km para o pai do Pikachu trabalhar, contou Martins, o dono da KL Produtora. Tá explicado porque que os pais estão dando essas emancipações. Você entrega seu filho, faz um negócio, tá aí, tá feito. Você acha que não tá bom pra esse pai? Não tem nem dúvida que tá, lógico. O Ministério Público pode até tirar o Ministério Público, a Justiça pode até tirar o pátrio poder desses. Acho que não só pode, deveria, porque deveria, é um absurdo, é inconcebível um pai permitir isso. A gente tá falando ainda de um rapaz, mas é uma menina de 15 anos aqui, gente, que ela não dá nem pra reproduzir realmente, ó. Aquele lá ainda conseguiu falar alguma coisa, mas não dá pra reproduzir as letras e os gestos que essa menina faz. Exatamente. Você vai falar que isso é normal, que o pai tá autorizando numa boa. Aliás, aqui na reportagem. O pai não tem poder de autorizar isso. A mãe dessa menina aqui na reportagem fala, mas pelo menos minha filha está trabalhando. Desculpa, isso não é trabalho. Vamos combinar. Mas. Os valores se perderam, né? Flávio Santana, desde que eu conheci, você fala, gerações perdidas. Exatamente. Essa mais daqui, mais uma encarcerada. Mais uma. Perdida. Vamos pro break, daqui a pouco a gente volta? Vamos lá, tocar mais uma música legal. Estamos de volta com o Rebu. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Dr. André Luiz Andrade, R. Fades. É chegado o último bloco, como as coisas passam, né? Poxa vida, tudo passa, tudo sempre até passará. Passa. Até uva. Que bonito. Até não, uva. Eu ia fazer essa, mas eu falei que piada ruim. Mas daí eu não fiz. Vocês fizeram, posso, então tá tranquilo. Então você tá no jornal errado. Olha só, senhoras e senhores, direito de resposta a Flávio Santana. Sou eu. O Wagner Reis mandou aqui. Meu Deus, hoje o Flávio Santana está pessimamente inspirado. Estou quase dormindo no carro com esta programação musical dele. Não, mas a programação musical hoje não é minha. Ah, então tá. Fica frio. Não é minha hoje a programação musical. Mas vou fazer o seguinte, relação premiada não, aqui não tem. Hein? Aqui não pode, hein? Não, a programação musical não é minha. Quando é minha, não desista, eu falo. Não desista. Mas daqui a pouco eu vou encerrar com uma aqui que eu acho que ele vai gostar. Perfeito. Aliás, só para o ouvinte se situar, a programação musical do Flávio Santana é aquela que dá B.O. no dia seguinte, que ele falou na segunda-feira. E vamos lá com a música para quem está indo a caminho de São Vicente. Tocou Highway to Hell da ACDC. Aí no dia seguinte a gente falou, você não gosta da gente. Entendeu tudo errado. As pessoas não entendem a licença poética. Impressionante. Mas vamos falar de saúde em Santos. Eu tô meio chocado, tu sabe por quê, né? Por quê? O Corinthians entrou em campo com uma camisa em inglês, que é o começo do hino dos amigos. Pode ser. Como sentido. É que é o do hino do gay lá? Como é que é? Eu não lembro agora. Aí o Will é do São Paulo, não é do Corinthians. Poxa, é do São Paulo! Aí Will Caiu do cavalo. Todo mundo escrevendo o survival. Ah. Parabéns, diretor de São Paulo. Obrigado. A gente quase não é sacaneado. Os caras falam lá o Will. Ah, meu Deus. Agora a vingança foi maligna agora. Tá vendo? Não é maligna. É que eu só queria ver se ele estava acordado. Tá vendo, ouvinte? Ele está acordado. Mas vamos falar de saúde pública, saúde exemplar em Santos. Olha só. Ah. Entre 3 a 5 horas. Esse foi o tempo médio de espera para atendimento no Pronto Socorro Central de Santos ontem. A falta de profissionais e a alta demanda de pacientes, principalmente em razão da epidemia de dengue, foram a fórmula para uma quinta-feira de muitos problemas da saúde. Sala de espera lotada com equipamento de raio-x quebrado. Aliás, até comentamos ontem com o ouvinte, ligou e falou: ó, PS tá sem equipamento de raio-x. E aí vem a nota da prefeitura que eu achei um pouco confusa, mas a gente tem que reproduzir, faz parte. Em nota oficial, a administração municipal explica que dos 6 médicos que compõem a equipe do turno, 2 faltaram no trabalho. Ok, ficou 4. Né? Daí nós temos aqui, ó. A ausência dos profissionais foi também agravada pela necessidade de atendimento de 10 pacientes no setor de emergência. Isso fez com que ao menos 5 médicos dedicassem atenção a essa aula. Mas se eu tinha 4, como é que foram 5? É, aí foi isso. Deixando no pronto atendimento somente 1 profissional. Aí, sobre o equipamento de raio-x, ficou um para atender toda aquela multidão. Já são 6. 5 foram para um lugar e sobrou. Sobrou 6. Eu falei que tava confuso, mas às vezes sou eu que não entendi. Vocês tá parecendo aquela. É ruim de aritmética, mas não tanto. Pô. Não tanto. Peraí, gente, eu fiz para a Anatec. Sobre o equipamento de raio-x, a prefeitura confirmou que estava sim danificado. No entanto, houve a promessa de que o aparelho seria reparado ainda na tarde de ontem, para que o atendimento pudesse ser restabelecido com excelência na unidade. Sabe o que tá me lembrando dessa nota? Lembra aquela? Eu podia, porque ele podia. Verdade. Aí ele podia, eu também não podia. E aí ele pôde, aí passa, e aí eu não podia. É difícil de entender essa situação, né? Fizeram a conta errada, né? Mas bem errada, né? Eu não fiquei confuso. É jornalista que faz, tá tudo explicado. A importância é ter um sexto assessor. Depois daqueles... Isso. Matemático agora. Aí é vereador, né? É assessor para vereador. Aqui é prefeitura, né? Tem bastante lá. Inclusive, lembra daquele de 45 mil que virou milhões. É, rapaz, os parquinhos, né? Praia, né? Mas realmente, às vezes tem coisas que... Isso é algo que eu acho simples. Planejamento pra resolver essa situação. Você tem que ter... Você sabe que a cidade tá passando por uma epidemia de dengue. Então, pô, esses médicos, obviamente, acho que não faltaram do nada. E se faltaram, você tem que ter reposição imediata. Lógico, é um pronto-socorro central da cidade de Santos. É médico, tem que ter. De algum jeito eles tiraram 2, né? Exatamente. Era só 4, mas um foi 5 pra um lado e ficou 1 no outro. Não, de 3 a 5 horas, aqui é um relato de, um rapaz que ele chegou para se atender, falou, a triagem foi rápida, ele chegou às 9 horas, era 1 da tarde, ele ainda não tinha noção de quanto ele seria atendido. Chegou um agressor aqui no vidro, rapaz. Prepare-se, olha só. O assessor do R chegou. Mas aí fica só a nossa torcida, né, Flávio Santana, para que em algum momento o planejamento na cidade de Santos e na Baixada Santista como um todo comece a acontecer. Então, tem uma coisa que o Enxaqueca fala que é correta, é perfeita, que é o seguinte: a gente tem pouca coisa para resolver em Santos. Eu acho que nós a gente sempre teve pouca coisa para se resolver. É uma cidade que não tem tanto problema. E tornar as coisas tão difíceis, tão complicadas, deixando piorar. Eu gostaria de lembrar, e sempre lembrar, que eu faço isso sempre nas redes sociais, que eu atuo bastante nas redes sociais. Lembrar, gente, ano que vem é ano de eleição, nós vamos ter eleição para prefeito e para vereador. Vamos lembrar disso ano que vem, vamos pensar nisso, exigir das pessoas que se candidatam para que isso seja isso seja feito, porque é coisa simples. Um aparelho de raio-x, você faz uma licitação em 3 meses, você consegue. Não, então, pode não agora, estar funcionando. Não é agora, possível, não pode. Vou jogar um balde de água fria no que você está falando. Que adianta, ano que vem ter eleição, aí você vai eleger o outro cara que vai entrar, se não for o mesmo, vai fazer as mesmas coisas. Eu acho que uma... Aí eu vou falar uma coisa que o nosso censor fala, que o senhor Lopes fala, que a democracia é a melhor forma que existe no momento, não inventaram coisa pior, mas que precisa de ajuste. Então, por exemplo, na minha opinião, no meu projeto, deveria acontecer o seguinte: vereadores, prefeitos, governadores deveriam passar sempre por uma avaliação, uma nota. Qual foi a nota mínima? Foi abaixo de 5? Ele tem que largar o cargo e dar o lugar para outro. Entendeu? Então, por exemplo, saúde, educação, transporte, enfim, alguns itens. tem que ter uma nota a ser atingida. Então, mas se não for referindo para confirmar, é um exame, a não foi atingido, amigão, pega o banquinho e vai pro seu caminho. Exatamente. Entendeu? E aí entra outro. O que a gente não pode é votar num cara limite e esperar quatro anos para tentar fazer de novo, para recuperar. Limite não vai adiantar. Mandato pra vereador. Porque é tudo falso. Porque... durante as eleições todo mundo é lindo, maravilhoso. Um dia depois o cara já é estrela. Mas já é nem olha pra tua cara. É aí que as pessoas têm que lembrar dessa situação. Isso. É que a pessoa tem que... na hora de quando votar. Tá vendo a propaganda eleitoral lá que aparece tudo bonito, a praia, aquele casalzinho de namorado andando. E não sei, lembra então, do posto tudo, de saúde, do raio-x. Tudo isso que ele foi feito na última eleição. Quando a gente tirou o papo e colocou o Paulinho. Eu votei no Paulinho porque, por causa disso. Então, eu achei que era uma coisa inovadora. Vamos colocar outro. Avançar, que era um cara jovem. Tem ligação com o governo do estado. Tem ligação. Pensei em tudo isso. Na última eleição foi renovado uma boa parte da Câmara, mas ainda precisa renovar mais, porque tem os caciques lá que estão lá há 40 anos, 30 anos, 20 anos. Alguns já tem que mudar ao longo do tempo. Com o tempo vai mas vai, tem que ser urgente e também cobrar. Ir lá na porta da Câmara e fazer, pressionar. Porque o que nós fizemos? Qual é o exemplo? Com panelaço, nós estamos. A presidente não fala mais a nação por causa dos panelaços, uma coisa boba que começou mais de brincadeira. Tá aí. Mas isso vai ela ter que não ficar se para manifesta. Um próximo programa. Isso vai ter que ficar para um próximo programa. Urgente é a necessidade de finalizar esse rebu de hoje. Flávio Santana, só precisamos mandar um abraço aqui. O Enac do Canal 5, ele falou aqui, ó. Manda um abraço para minha esposa, pois ela está grávida. A filha é minha, sim, ele deixou bem claro. Que bom, hein, Enac? De 8 meses e a mulher dele está rindo muito com o nosso programa. O nome dela é Vivian e a filha dele é a Kayla. Tá feito aqui nosso abraço pra você, Enac, que é um nome de remédio pra prisão de ventre, na verdade. Você toma Enac 3 vezes ao dia com Active e seu organismo funciona regularmente. Flávio Santana, vamos embora. Vamos embora. Doutor André Luiz Andrade, muito obrigado. Viva o dia das mães. Desculpe aí a minha euforia. Parabéns a todas as mães. Em nome de Suzane von Richthofen, um feliz dia das mães a todas as mães desse país. E até segunda-feira, se eu aqui estiver, se não, vem outra pessoa, porque é assim que a vida funciona, não é? Flávio Santana, vamos embora. Vem aí a voz do Brasil e vem mesmo. Né? Que triste. Bem, depois ainda tem Marcos Paulo às 8 horas com Vitorinha Rádio City, que tá incrível. Vambora, tchau. Pera.